satisfação. Uma satisfação. Satisfação da caminhada, apesar de árdua, abençoada. E o prazer que já me dá só de pensar no que virá. Quando a glória chega, a fé é o que me faz enriquecer e me motiva a lutar a cada amanhecer. Por mais que caiam as folhas nessa estação, vai florescer e nascer bons frutos no verão. A minha esperança no amanhã se compara ao doce gosto da maçã. Nossas atitudes, a força de vontade, a perseverança diante das dificuldades. Atitudes que fizeram Jó não murmurar. Em meio à enfermidade e lutas, vou perseverar, atravessar o mar, ver a glória se manifestar. Acreditar que a vitória está por vir. Dizer ao meu Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Satisfação em ter inspiração para escrever com amor o que está no coração e estender a mão a cada irmão. O que mais satisfatório é saber que Deus sempre olha pra mim e pra você. O que mais satisfatório é saber que Deus sempre olha pra mim e pra você. Satisfação, nossa satisfação. Satisfação, uma satisfação. Mó satisfação no sorriso da vitória, irmão. Poder ir bem além do que minha visão. Obrigado, meu Senhor, por ser tão fiel e me presentear com meus filhos Guilherme e Gabriel. Pela segunda chance, por poder fazer história, pela mulher que amo e por obter vitória. Tô satisfeito em poder servir a Deus, por encontrar na igreja uma pá de amigos meus. Por cada lembrança boa e bem guardada, que serve de borracha pra deixar as tristes apagadas. Satisfação poder compor essa canção e mostrar através do rap que Jesus está em meu coração. Plantei com lágrima e hoje colho com alegria. É com determinação que eu encaro a vida. Confio em Deus e leio a Bíblia e sigo continuamente pelo caminho da justiça. Satisfação de coração, geração profética, atitude de revolução. Atitude de revolução, geração profética, atitude de revolução. Satisfação, nossa satisfação. Satisfação, satisfação. Satisfação de subir do oeste até o galpão, de ver os pivete e admirar nossa canção. Valeu, Paulinho, pelos aconselhamentos. Amadureci e não foi em vão o tempo. Mó prazer de ter discípulos que crescem comigo e dá mais força pra aumentar meu compromisso. Satisfação em cada gravação, Anderson aumenta a voz e capricha na masterização. Em um show ali no leste fiquei emocionado ao saber que meu trabalho tava dando resultado. Um jovem me abraçou quando desci do palco, falou que o rap que cantei tinha lhe impactado. Satisfação de saber que Jesus tá do meu lado e o seu sangue derramado no Calvário tem me respaldado. Mó satisfação. Satisfação. Mó satisfação. Satisfação. Satisfação. Satisfação. Satisfação. Nossa satisfação. Satisfação. satisfação. Satisfação. Mó satisfação.